Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizo. E eu sou a voz. Tá, né? A voz esquilística. A voz tico e teco. A voz esquizofrênica. Eu sou o Tico. E eu sou o Teco. Que gracinha. Olha, a gente chegou no fim do programa, infelizmente. Fazer o quê? Vou chorar? O que a gente faz agora? Vamos dar a mão todo mundo e chorar? Mas a gente gosta muito de fazer esse programa, a gente gosta muito de vocês ouvintes, a gente tem um apreço, um afeto especial por todos vocês ouvintes, porque são vocês que motivam a gente a continuar fazendo. E como a gente gosta bastante de vocês ouvintes, como a gente pensa em vocês ouvintes, a gente resolveu fazer esse terceiro bloco com sugestões dos próprios ouvintes, né? Então eu chutei lá no Facebook para os ouvintes sugerirem música e a voz também. Como é que foi seu? Dei meu jeito aí, entendeu? Que eu não vou revelar porque. Minhas tretas aí por fora, meus lances, sacou? Tá ligado. E aí, então, o primeiro que sugeriu uma música lá foi o Lorian, meu amigo Lorian. Ele sugeriu a música da Brigitte Fontaine, muito bonita essa música, gostei muito. E a gente então vai abrir o bloco com essa música. E depois, a Camila que teve um filho. O filho dela é muito figura. Gostei muito de ver a foto do filho dela. Nasceu assim. Chama Lorenzo, o filho dela. Eu vou oferecer essa música pra ele. Tem uns 2 meses de existência esse indivíduo. É bonitinho, gostei dele. Criança é sempre traz uma coisa boa pra gente, né? Então espero que a gente traga também coisas boas pras crianças. A música é da Blonde Redhead, chamada 23, né? E a voz vai falar agora. Então, eu aqui, né, do meu jeito maluco, nas minhas quebradas aqui, vou oferecer a pedido da Michelle a música do Kasabian. La Fille Verte, não sei, é francês isso, deve ser, não sei. E pro Douglas, é o tema de Pulp Fiction, que a Mia e o Vincent dançam, né? Que a gente adora dançar essa música nas festas. Então acho que foi por isso que ele pediu, inclusive, foi meio que uma homenagenzinha aos nossos momentos bêbados. De dançar a musiquinha do Pulp Fiction nas festas. E é com esse bloco cheio de amor e alegria e emoção e contágio e felicidade e controvérsias e o que mais? Só extravagância. Apegos, extravagâncias, liberdades, vulgaridades e blá. E com tantos adjetivos, a gente vai despedindo de vocês ouvintes, de vocês queridos, estimados ouvintes. Gostaria de relembrar vocês que agora a gente está com um vlog, né, no YouTube, que é muito interessante. Né? Principalmente para quem é de Franca, para quem não é de Franca também, que a gente pendurou a câmera no carro e saiu dirigindo pela cidade, falando, divagando assim, né, pelo caminho, pontos de vista nossos, né, sobre as coisas, exclusivamente nossos, né, não existe outra definição, não é ponto de vista polêmico, ponto de vista necessário, ponto de vista nosso, ponto final. É, e você consegue achar a gente digitando no YouTube DR Vlog, discutindo a relação. Vlog é com UE no final, não é só com G não. Vlog, vlogue. E caso não ache, é só digitar lá Jogo da Velha 2013 2811. Só lembrar do aniversário de Franca, 2013 2811, precedido do Jogo da Velha, né? Que assim você acha a gente lá. E que mais? Curtam a nossa página no Facebook mais uma vez, pelo amor de Deus, por favor. É. Que embora. E eu gostaria também de deixar divulgado aqui um lugar que esses dias eu fui. Eu gostei bastante, gostei muito mesmo. E gostaria muito de voltar lá, que é o Cantinho da Rose, ali no Leporace. Tem um delicioso pão caseiro. Eu recomendo pra todo mundo, tá legal? É, e é isso. Agora sim, nós chegamos no fim do programa. Uma pena, né? Semana que vem a gente volta com tudo novamente, com muito mais novidade pra vocês, muito mais cores. O programa Lixeirinha, além de ser um programa exclusivamente contracultural, é um programa exclusivamente colorido, né? E vamos parar de enrolar aqui. Uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta. E uma excelentíssima tarde de domingo pra quem é de domingo. E logo mais trem, mais 3, é o trem chegando, né? 3, 2, 1. Até! Lixeirinha. We'll be right back. out for some milk 3 days ago. I met Dolly in the street. You knocked me off my feet. Telling me I'm dead. If only I could show them what I've seen. I'd have to take you down below, where insects run the show. Sound and vision turning inside out. The lines make you look older. There you're gone. Little records, all rock, rhythm, and jazz.